Vitorino de Juliette, observe o tráfego, já pousando, livre táxi até o pátio 4. Observando o tráfego que acaba de pousar, vai ingressar via pista, é para entrar na O Bravo Kilo Whisky, segue o tráfego à frente, ok? O Vitorino de Juliette no pátio 4. O Charlie Oscar Alfa Solo ao 56, backtrack autorizado, pátio da Aerostar livre táxi. Ok, eu vou fazer backtrack aguardando a papa livre para ingressar na Aerostar. Caraca, tô vendo. Oi, tá aqui, já parou. 935, obrigado. Olhe, boa tarde, Bono 394. Bono 394, controle meu cordial, contato radar. 394. Pronto, pushback acionamento, aguardando cópia. T361, já está pronto, copo? Afirmo. T361, Ilhéus, 180, autorizado, direto, é rota, decolando a 10 curva, à direita, subida da El, após Leda, após Ilhéus. Aciona 5006, frequência do controle, 119.35. Dado direto em rota, nível 180, da El, Ledo e Ilhéus, 5006, no transponder, 193 é o controle. Está pronto para o chiveca, acionamento no 01. 361 no Dael, Leda e pós Ilhéus. No 01 tá livre, chama em táxi, 361. Dael, Leda e Ilhéus. Vai chamar a táxi. Paulo Salvador, trip 5489, capitão para a copa. Um minuto, trip. Meia pronto, copa. Correção, ponto para o táxi. Pronto, táxi 3566, PAB 114, 2 horas e 50, altera na receita. Táxi já bate, Juliette Alfa, considera 1186, ajuste 10, 111, então bom voo e boa tarde, então 3566. Bate, Juliette Alfa, 18, confirmando 286 no ponto espera da 10, 3566, 10, 11, ajuste. 3589, Vitória da Conquista, autorizado, nível 200, a rota é DCT. Decola da 10 com curva direita na subida Gole, após Eival, após direto Vitória da Conquista. Aciona 5021, frequência do controle 119.35. Autorizado Vitória da Conquista, nível 200, DCT, curva direita, Gole, Eval, o transponder é o 5021 e o controle Salvador 119.35. Copiou o trip 5489. Batman, pronto, chibé acionamento, ajuste 1011, trip 5489. Está milhões, está pronto para funcionamento. 5489. Autorizado, trip 5489, chame táxi. Autorizado, chamaremos. 5489. Pushback acionamento no 10, igual no 924. 24 no 10, será o número 2, aguarde. 24. Nova Amaralva, controle. Certa 1600, frequência livre. Ground Yoshimaru 6315, and do you have the our SID that is going to be predicted for us? So, Ground Yoshimaru 6315. Flight 6315, could you repeat, please? Could you let me know which kind of SID you are going to do? Which kind of SID, the departure, we are going to perform? Dial departure, and after that via LIDA position, then after the direct PDEV, Bravo India Delta Echo Victor. It's going to be via DIL, LIDA, and PDEV. Mission S6315, thank you. Not at all. Solo Salvador, voo 1333, autorização São Paulo 3220. 1333, boa tarde, informação em curso é Quebec. Aguarde só um minuto, copy. Eu tenho autorizado 360 para São Paulo, Congonhas. Aceito 360, voo 1333. E só um minuto. Mandou. Quem chama é Torre, 1186, Capitão Guardião. Torre 26 graus. Torre está com 4 horas e 20 de autonomia, 32 ao POB, alterna Montes Claros, está pronto para táxi. Sobre o litoral, quando autorizado, direto para o pátio do Graé. Vente, dá presente, está autorizado. Direto para o pátio do Graé, informe no solo controlado. O vento é 120 graus, 109 e o ajuste 1011. Informações, informará no pátio controlado, no solo controlado. Torre 3566, pronto, ponto para 110. Boa tarde, estamos 3566, autorizado a alinhar e decolada 10, o vento 120 graus, 109. Alinhe e decola 3566. Chame Paripe, operação visual, ajuste 10, 11, quilo Romeo Oscar. Alfa 186, 1.011. Obrigado. Falou, gol no 924, autorizado em Chacha? Sim, tá livre, iniciar chama Itaque, o 924. Tá livre, chamaremos 24. Boa. QR2, número 2, no ponto de espera, 1186. Ajuste no 011, não tem um bom voo, boa tarde. Setor, aguarde, número 600. 5489, comprou o solo, via Juliette Alfa, ponto espera 1186. Ajuste 1011, segue o Airbus da TAM, número 2, ponto espera. Tem um bom voo e boa tarde. Tá sentindo o trip, ponto espera da 115489, boa. Da 10. 10, claro. Alô, Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Mike Victor, Pátio 4, Tamaraty. Victor, Manati, um no meu pés autorizado, fora da 17 com curva à direita, ingressando inicialmente no corredor Axé, aguardando liberação do controle, aciona transponder 0125, frequência do controle 119.35, torre opera 1186. Autorizado para Manati, meu pé, é coluna 7, curva direita, controle 1935, torre 186 e o transponder 0125. O Mike Afeito. Certo, confirme pessoas a bordo. Tá com 02, vamos pra ver. 1186, torre, acionamento táxi decolagem, então bom voo, boa tarde, Mike Afeito. Boa tarde, graças a Deus. Controle 3566, decolado 1500, na 3 São 3566, o controle está em contato radar. Negativo, 3566. É possível coordenar o nível final 3, o 150, senhor? 150, ciente. Aguardando a confirmação, 3566. Positivo, vamos subir até o 150. É, são 150, autorizado, 3566. Não, não, a gente sobe até o 150, aguarde a confirmação junto ao centro de comando. Ah, ok, então, obrigado. Gente, Guardião 05, salvo 06, boa tarde. Gente. Mais puto, não, 333. O 333, São Paulo Congonhas, autorizado, nível 3620. A rota é DCT, Leda, pois direto Bride, Bravo Romeu, Índia Delta Eco, Bride, após o Zulu 16, é BHZ, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, Tango Romeu, Índia, Victor Índia, Trive, após direto Pirassununga, Papai Índia Romeu. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bride. Aciona 5020, frequência do controle 119, decimal 35. Final da 10, só seguir direto para o parte da BTA sem interferir com 17, o guardião 07. Do Bride, Upper Zulu, nome até para o Hotel Zulu, direto Drive, direto Piracinu. 5020. 0935, gol 1333. Correto, portão 07, chame pronto, pushback, acionamento com 333, ajuste 10111. 1011, chamará, 1333. Para táxi, gol 1924, 178, a bordo, 2 horas e 15, alternando Salvador. Táxi, Apache, Juliette, Alfa, ponte esperador 10, torre 1186, ajuste 10111, bom voo e boa tarde, gol 924. Apache, Juliette, Alfa, ponte esperador 286, gol 924. Salvador, ground, Dushanet 6315, and requested to clear to destination. Guarulhos is approaching São Paulo, level 380. Bom dia, Anacaju, obrigado, senhor. Positivo. Edward Copac, level 360. Yeah, that's right, sir, thank you. Dushanet 6315, clear to Guarulhos, Serra Bravo, Golf Romeo, track level 360. Via Upper Whiskey 50. Departure runway 10, after departure, right turn. Dial departure, after Leda. Fly direct Leda position, Lima Echo Delta Alpha. After direct BDEV position, Bravo, India Delta Echo Victor. Squawk code 5032. Control departure frequency 119.35. Roger, escrito destination, Guarulhos, departing São Paulo, palavra 360 via Upper Whiskey 50. And runway in use, departure is going to be runway 10, and after departure, right turn in direct to Dial, and then Leda, and BDEV, please accept Upper Whiskey 50. And Scott code 5032, and after departure control, 119.35. Personnel 6320. Back score right, Ocean I 6315. The altimeter side 1011, call me when red for push and start. Thank you, altimeter 1011, call you back when red for push and start. Zero, agora tá livre, chame taxi. Romeu Oscar, chame a torre. 1186, solicite instruções para pouso, Romeu Oscar. 86, obrigado, bom final de semana. Um abraço. Um abraço. Viagem até a volta. 1935, boa até. Torre, Quilo Romeu Oscar. Quilo Romeu Oscar, chame de base para final, pista no 7. O ajuste é 1011. O vento é 120 graus, 10 nós. Atente a pássaros durante a aproximação. Ok, obrigado, Romeu, que apontarei. Tá pronto. Boa tarde, gol no 924. Autorizado a alinhar e manter a 10 e aguardar só um instantinho para decolagem devido a um ATR que decolou à frente, baixa performance. Sente ali, mantenha 10, gol no 924. Pronto. Salvador, Papa Romeo, Mike é Corrêa, chama o Pátio 4, afirmado para o táxi. Mike é Corrêa, tudo ciente, táxi até o ponto espera, da 1 no 7, e chame pronto para ingresso. Miguel, já ouve o Mike Bravo November? Guindia Bravo, chame a torre 1186. 1186 chamará, até daqui a pouco. Até. Controle, o Lima Kilo X-Ray está pronto para iniciar. Livre, Lima Kilo X-Ray. X-Ray. Guindia Bravo. Lula 924, decolagem autorizada da 10. Vento 120 graus, uma dúzia nós. Livre decolagem da pista 10, 924. Lula Romeu Oscar avistado, o tráfego pouso autorizado, pista 17. O vento 120 graus, uma dúzia nós. Autorizado pouso na 17 pelo Romeu Oscar. Gente, mantém o ponto de espera, Mike é com o veículo, temos um tráfego já com pouso autorizado, a um minuto do pouso, ok? Ok, aguardando, Mike é com o veículo, ponto de espera da manhã. Só confirmando, é que pouso na 17? Afirmo, é um asa fixa. É, se autorizado, pode decolar de imediato para ver se calda a grama, se você quiser aqui. Mike é com o veículo, vai ter que aguardar de mesma forma. Temos aí um helicóptero também que vai prosseguir com sentido contrário, ok? Só um instante. Beleza, tranquilo, aguarda aqui na. Juliette Alfa, ponto espera 108.6, ajuste no 011, bom voo, boa tarde, meu nome é 001. Vou no 924, decolado ao Juno 3, 1935 é o controle. 1935, grato, boa tarde, vou no 924. Mike é correto, alinhar e manter pista no 7. Alinha e mantém, o Mike é correto. Sanguinha Bravo, Pátio é o 5. Pátio 4, dá bem. Gente, prossiga direto pro Pátio 4, informa o solo controlado, 120 graus, 13 de nós, o vento. Sanguinha Bravo. Sanguinha Bravo, segue direto. Meu Oscar no solo ao Zuno 4, táxi à direita, Aerostar. Comente. Mike é com o Victor, decolagem autorizada, 17, vento 120 graus, 12 nós. Decolagem para o Mike, é com o Victor. Logo no 333 para acionamento e posterior pushback, está na posição 7. Para o 7, bom, 333, está livre agora, chame o táxi. Chamarei para o táxi, bom. Tome proa do farol de Itapuã e chame o controle do 935. Gente, grato. Meu Mike é convido. Mike é convido, controle. Decolou, está curvando a direita, está autorizado, 1000 pés, direto Manati. Autorizado, forma livrando a zona de controle. É passarão, mas quer correr. Controle, Salvador, uma boa, sou patrulho 1-1-6, agora na disputa, passando Judas, 230 para 1-5-0. Azul 4-1-1-6, ajuste agora em 1-0-1-1, via chegada a mar e desça para 2000. Agora 1011, descendo para 2000, na de Mari, 4196. 5, frequência livre no corte. Linha Bravo. Para a mudança de frequência, é o Lima Kilo X-Ray. Positivo, livre, bom pouso. Passa, sim. Boa tarde, Gol no 600, autorizado alinhar e decolar da pista 10. O vento é 1,30 graus, 1 a 12 nós. Controle. Pronto, chega 3566, na escuta, senhor. 64 milhas afastado de Salvador, a gente vai encerrar o serviço radar. Você vai chamar direto Aracajum 203. Boa viagem. Tá certo, 203, obrigado. Um ótimo fim de semana. Boa. Decolado ao Zuno 9, chame agora o controle, 1935, boa viagem, até a volta. 1935, muito obrigado, até a volta. Salvador é o Gol, ou na 600. O 600, este é o controle, Salvador, contato radar. 600. O 924, chame o centro 2085. 924 2685 centro, graças, boa tarde. Boa. Gente, retornando, Índio Novembro Alfa na escuta do controle, via litoral. Alto, gol no 333 com 148, 148 a bordo, 4 horas e 10, alterna com fim. Se via Pátio Juliette Alfa, ponto espera 118.6, ajuste no 0 no 0. Então, bom voo, boa tarde, gol no 333. Pátio Juliette no ponto espera 118.6, ajuste agora no 110. Ou no 8, decimal 6. 18.6. Ciente, qual o código alocado? Ciente, prossiga em condições visuais, chame em Paripe, o ajuste no 0, 1 no 1. Oceanic 6315, standard 3, red for pushback and setup. Ready push and start, call me red for taxi, Oceanic 6315. I'll call you for Ciente, frequência livre. Nada, meu irmão. Certo. E boa tarde, o gol no 333, próximo ponto espera, pronto. Gol no 333, boa tarde. Livre, alinhar e decolar, dá 1 no 0. O vento, 1 no 20 graus, 1 a 12 nós. Livre, posição de decolagem na pista no 0, gol no 333. 924. Gol no 924. Chamando com liberação do centro. 5489, chame Recife 1260. 605489, boa. Boa. Gol no 600, chame o centro 2685. 126, 85, gol 1600.